Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Às quartas-feiras à noite, fazemos-lhe companhia entre as 23 e as 0 horas, trazendo para si a música da história, a música que acompanha toda a história, música clássica, música erudita. Hoje não é exceção e estamos consigo para lhe trazer mais uma hora nesta noite de grandes momentos musicais. Beethoven foi talvez o compositor mais extraordinário de toda a história. Vamos, por isto, dedicar-lhe algumas edições do programa Quarto Andamento. Hoje ouvimos a primeira e a segunda sinfonia, ambas compostas por 4 movimentos. Passamos a ouvir a sinfonia número 1. Thank you. Caminhamos para o fim da nossa edição de hoje, mas certamente vamos deixá-lo com mais uma grande obra do compositor Beethoven. Ficamos com a Segunda Sinfonia, também composta por 4 movimentos. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima noite e na próxima semana estou consigo aqui na Rádio Antena Web entre as 23 e as 0 horas para lhe trazer mais um programa Quarto Andamento. Terminamos então, como já havia referido, com a Segunda Sinfonia de Beethoven, composta por 4 movimentos. Fique bem, tenha uma boa noite.

Quarto Andamento com Joana Santos.